Bom dia, amigos, amigas. Bom dia pelo sábado que a gente tem, com tanta coisa pela frente. E eu espero que você tenha lido, os textos de hoje e possa olhar para eles de uma maneira muito interessante. Primeiro de tudo, deixa eu falar um pouco como é que a gente lê a Bíblia. Importante quando você estiver lendo, você entender que você está diante de uma narrativa. É muito comum, e ficou muito comum em grande parte daqueles que seguem ou que se propõem a seguir a Jesus ou tê-lo como referência, usar textos fora do contexto e historietas fora da história para criar pretextos, para poder dizer aquilo que quer dizer. Personagem principal que a gente está lendo nesses dias é Jacó. Você não vai conseguir entender Jacó sem que você o entenda desde os seus antecedentes, desde seu avô, Abraão, até os seus descendentes. Os seus ascendentes têm uma história para contar, têm uma vida que leva a Jacó ser como é, e seus descendentes vão sofrer as consequências disso. Então, essa história que a gente lê hoje é uma história de engano, de mentira repetida, de blasfêmia, de usar o nome de Deus em vão, de fazer tudo o que é absolutamente condenável. Ela só vai ser entendido se for compreendido dentro de um contexto maior. Pois bem, Jacó é, nesse momento, um jovem e que já demonstrava uma desconfiança e uma gana de querer garantir para si um lugar desde o seu nascimento. Ele cresce um menino apegado à mãe, apegado à casa, e nesse sentido ele é um cara que realmente fez um caminho diferente do seu irmão Esaú. A gente normalmente olha para Esaú com muita simpatia por ter sido o cara enganado, mas vamos pensar o que que é uma unidade familiar, o que que é uma tribo, o que que é família, e pensar quem estava ligado a quê. Jacó era o cara que ficou em casa, que cuidava do rebanho, que aprendeu o ofício da família, que era de ser pastores, que era dedicado a ficar em torno do lar. E nisso fazia muito bem. E obviamente contava com isso, com a simpatia de sua mãe. Esaú tinha um espírito muito mais selvagem. Era um cara que não estava realmente preocupado com a continuidade dos negócios da família, com ficar em casa. Era um homem do campo, selvagem, como diz as escrituras, e rebelde, e muito preocupado consigo próprio. Jacó era aquele camarada preocupado com a manutenção das coisas da família. E a prova disso é que ele realmente, com certeza percebendo o treslocado do irmão, fica preocupado desse camarada ter a primogenitura, ou ter o direito, né, a dar continuidade àquilo que tinha começado com o seu avô. Então, até aí, a história pode ser olhada e contada como algo muito positivo do ponto de vista de Jacó. Só que existe uma lição para a gente tirar desse texto, e tirar da vida de Jacó como um todo, em que os meios não justificam os fins. Se a gente analisa as duas narrativas, o que Esaú vai fazer quando ele arruma mulheres de fora do clã, quando ele vai cuidar da própria vida, o homem da caça, o homem da festa, o homem de fora de casa, o homem que não está preocupado com a família, realmente seria de longe a pior escolha para se tornar o patriarca a dar continuidade a algo que havia começado com Abraão. No entanto, nesse texto que a gente está lendo desde ontem, e nas histórias que envolvem Esaú e Jacó, a gente vê que, mesmo a melhor das intenções ou a mais sensata das situações, ela não pode lançar mão de meios fraudulentos sem que isso deixe consequências indeléveis para o resto da vida. Bom, naquela primeira oportunidade em que Jacó já tinha comprado o direito de herança de seu irmão, uma renúncia ao patriarcado feita por Esaú por troca de um prato de lentilha, primeiro já mostra a personalidade de Esaú e o quanto que ele é um camarada preocupado primeiro com o estômago, sem nenhum tipo de visão de longo prazo. Cara, definitivamente incapaz para dirigir a família. Mas naquela primeira situação, Jacó já está armando de uma maneira que não é honesta. Não está discutida, não está ponderada. Ele fala: vou dar um nó na tradição. Então, é para a gente entender esse negócio, hoje em dia a gente vive uma sociedade, e principalmente aqui no Brasil, em que palavra não vale absolutamente nada. A gente vive numa sociedade em que só vale o que está escrito, carimbado, reconhecido, firma 3 vezes, com reconhecimento de firma de quem reconheceu a firma. E se você tem um documento na mão, você tem direitos legais que você pode ir até o Supremo e que não lhe são retirados. Havendo uma assinatura, havendo um carimbo, essa é a nossa sociedade. A sociedade na qual essa narrativa que a gente está olhando acontece, é uma sociedade onde esses documentos simplesmente não existem. Ou seja, a bênção de Jacó, a bênção que Jacó recebe, né, de seu pai Isaac, o legado passado por uma mão colocada sobre sua cabeça, uma palavra solenemente dita, uma palavra empenhada, tem o mesmo peso relativo na nossa cultura de alguém que passa uma procuração. Então, naquela primeira ocasião em que Jacó passou Esaú para trás, o que ele faz é uma negociação, como se fosse hoje em dia em cartório, em que o irmão, né, inadvertidamente, assina um documento renunciando à primogenitura, a receber a bênção e ser o patriarca da família no futuro. Ó, dá para mim. É como se a gente fizesse uma procuração pro irmão da gente, e assim, o cara fala: tá, escreve aí, cara, tá bom. Bota aí, faço a procuração para você, escreve do jeito que você quer. E aí o Jacó fosse lá, escrevesse uma procuração, pegasse aquela procuração, levou no cartório, carimbou, registrou. Bom, tá valendo. Depois não adianta ir lá reclamar: não, mas eu estava de barriga vazia, com a cabeça quente, não pensei no que estava fazendo. Naquela ocasião, naquela cultura, o ato de renúncia feito por Esaú para Jacó tinha tanta validade quanto uma procuração ou um ato de renúncia por escrito tem na nossa cultura quando você vai lá e registra no cartório. Bom, esse documento, a palavra dada de Esaú, já estava na mão de Jacó. Daí ele se envolve numa trama com a mãe dele, que cria uma quizumba de um monte de meio legal. Agora faltava o passo final, que era receber do pai o documento de herança, se fosse hoje em dia. Ir lá no cartório, registrar, passar título de propriedade de imóveis, passar propriedade, titularidade de conta corrente, essas coisas que a gente está acostumado na nossa cultura, e que equivalia naquela a receber a palavra do pai, a bênção, dizendo: ó, estou te abençoando. Não, mas o pai pensou que estava assinando o documento para um filho. Cara, depois que está assinado, depois que está registrado em cartório, diria alguém: vai reclamar com o bispo. E detalhe, isso é feito, só estava eu e o velho. Ou seja, não tem testemunhas, não tem ninguém para dizer ou contradizer aquilo que eu estou dizendo. Essa é a armação que Jacó faz. Bom, o que que isso tem de importância? Ao fazer isso, Jacó coloca a vida dele, anos, décadas de problemas adiante. Ele resolve, ele realmente se torna e vai se tornar o patriarca por conta dele. Agora, isso vai gerar quase 30 anos de desavença, uma eterna inimizade entre dois povos, o povo de Edom, que vai ser descendente de Esaú, e o povo de Israel, que vai ser descendente de Jacó, que nunca se resolveu. Isso vai levar à extinção desse ramo da família, que é o ramo de Esaú. E Jacó não vai conseguir, por esse meio, realizar a pacífica transição do seu pai para ele, como patriarca da família. O que ele consegue? Uma família dividida. Ele não se torna o patriarca que estava ali com seu irmão. Para que Jacó venha a se tornar um patriarca de alguma coisa, se você seguir nos textos, você vai ver que ele vai passar por uma crise pessoal, ele vai ser enganado por sogro, ele vai passar, porque é lógico, o cara que entra nesse esquema de enganação, de fraude, ele vai se enrolando, vai se metendo cada vez mais, vai acostumando a fazer esse tipo de esquema, até que ele vai passar por um momento crucial na vida dele, que é a transição, quando ele volta para Canaã, atravessa o Val do Jaboque, e vai ter que acontecer uma coisa com ele que provavelmente para frente a gente vai estudar, então não vou ficar aprofundando agora, mas ele vai ter que virar outra pessoa. Ele vai ter que abandonar e sanar problemas de décadas que ele criou com esse ato. Ele usa de artimanhas absolutamente fraudulentas para fazer algo que eu não tenho a menor dúvida, olhando a narrativa da história de Jacó, era o cara preocupado com a casa, com a manutenção da família, com manter a unidade familiar, com dar sequência àquilo que começou em Abraão, não tenho dúvida disso. Mas não se pode usar meios fraudulentos para isso. É mais ou menos como essa coisa, esse desejo maluco de poder desse povo que tomou o governo do Brasil, e é absolutamente legítimo, e eu não retiro aí a possibilidade de várias das propostas ou da maneira de ver o mundo pudesse até tornar o Brasil um pouco melhor, e na tese, na teoria. Mas não se faz isso aplicando um golpe sem que isso não traga consequências terríveis de divisão. Nós estamos vivendo no país uma situação de divisão, uma situação de desavença, de ódio entre as pessoas, que se traduz por coisas que acontecem no dia a dia. Eu aqui no condomínio tenho sofrido isso já com frequência, né, onde eu moro, né, em função dos posicionamentos, do jeito de olhar a vida, a incapacidade de diálogo. Por que isso? Porque a gente não deu curso à capacidade normal e aos modos não fraudulentos de conseguir levar adiante a proposta da gente. Eu admito perfeitamente bem que a substituição de propostas entre uma coisa e outra, e até pode ser propostas até que sejam melhores, mas não se faz nada na vida em que o fim mais justo, mais honesto, mais correto possa ser garantido por meio de medidas que sejam fraudulentas. Isso vai gerar uma intervenção de Deus direta na vida de Jacó, de tal forma que esse Jacó vai ter que deixar de existir para surgir um outro ser humano chamado Israel. Ele vai ter que ser transformado. É o único jeito. O que que faltou a Jacó? Faltou ingenuidade. Faltou confiança, faltou fé, faltou depositar em Deus a esperança de que Ele sabe o que fazer para que as coisas andem do seu jeito. Eu não tenho a menor ideia de como é que poderia ter sido a narrativa de Jacó e Esaú, não fosse essa atitude maluca de Jacó e de sua mãe Rebeca. É loucura isso aí que foi feito. Deu um problemaço, dividiu a família, causa uma dor profunda no pai depois, causa uma separação entre irmãos e divide o povo, que era um, e se transforma em dois povos. A gente faz isso nas nossas famílias, a gente faz isso nas nossas amizades, a gente faz isso hoje em dia no nosso país, e a gente vê isso como uma estratégia, uma cunha colocada no meio. Aqui no caso do Brasil, botaram um cunha no meio, né? Deu nisso. Jesus nos chama no Evangelho num outro aspecto. Ele fala: Deus, que bom que o Senhor mostrou esse caminho e revela tais coisas a essas pessoas simples, a essas pessoas pequeninas e não aos poderosos, não aos que acham que têm algum poder na mão. O que eu quero chamar você para terminar, e voltando àquele salmo nupcial, né, em que a noiva é chamada: olha, deixa a casa do seu pai, vai em frente, segue por aqui. É que a mensagem do Evangelho, da Bíblia, primeiro, ela não vai esconder as falcatruas e as bobagens feitas, e elas servem para que a gente não as repita. Mas, ao lado dessa narrativa do que aconteceu de fato, existe essa narrativa o tempo inteiro de um Deus que está falando: cara, não faz assim. Olha, pode dar esse passo, confia em mim, não tenha medo. Faça a coisa com simplicidade de coração, faça a coisa com alegria, com singeleza, faça a coisa que pareça até uma bobagem, ou que não seja muito esperta. Quando as pessoas perguntam o que é igreja, a gente tem várias definições que pode dar. O que é o povo de Deus? Tem várias definições que a gente pode dar. Mas tem uma que particularmente eu gosto, porque faz muita coerência com tudo isso que eu estou falando. Se Jacó não tivesse montado um esquema e tivesse confiado em Deus, todo mundo ia chamar ele de tolo. Cara, esse Esaú é irresponsável, vai afundar a família, vai acabar com isso, a coisa não vai dar certo. Você tem que ser esperto, você tem que usar aquilo que a lei te permite, você tem que usar fraude, você tem que usar isso e aquilo. E Jacó poderia ter tido a atitude típica de quem é simples, de quem é o pequenino que Jesus fala, e ter confiado. O povo de Deus, aquilo que a gente chama de igreja, tem uma definição em Ivan Illich que eu gosto muito. O que é a igreja? É o lugar onde os tolos se encontram, onde eles podem estar juntos. Então, diante de tudo que você vê que é certo e que deve ser feito, eu queria te dar um convite. Primeiro, não deixe-se cair na história de que os meios justificam os fins. Os meios não justificam os fins, mesmo que os fins utilizem os meios fraudulentos, porque Deus é capaz de transformar tudo. Isso vai provocar uma dor ao longo da vida inteira aqui. Meu irmão, confia em Deus. Minha irmã, confia em Deus. Seja simples. E se o mundo de espertos te chamar de otário, eu diria que nada é mais necessário nesse momento no mundo do que um bando de gente bem otária, bem Dom Quixote, bem simples, que faz horta em calçada, que cuida dos filhos de maneira diferente, que abraça, sabe, causas impossíveis, que acha que está fazendo uma diferença enorme na hora que está fazendo um vaso de argila, que está cozinhando um macarrão, que está fazendo um pão. Fala: rapaz, isso aí, você acha que isso aí vai mudar o mundo? Não, eu acho que Deus vai mudar o mundo. Porque, sinceramente, o mundo que está aí dos espertos, dos especialistas, dos sabidos, dos malandros, está levando a gente para a destruição. Então, no mundo de tanta gente esperta que gera bombas inteligentes, inteligência artificial, a gente precisa um pouco mais de inteligência natural, de simplicidade e de confiança de que Deus vai fazer o que tiver que fazer, e a gente pode ser passado para trás, ser chamado de otário, porque os meios não justificam os fins. Deus te abençoe e um bom dia para todos.